Nós vamos começar a aula de hoje e vamos orar, pedindo ao Senhor que flua, que nos ministre. Então eu quero pedir um irmão ou uma irmã que ore ao Senhor, ore no microfone, porque nós estamos registrando, gravando tudo para as próximas turmas, mas que você coloque diante do Senhor esse tempo de hoje. Senhor Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui para mais um tempo de aprendizado na Tua Palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque dando uma estudada em todo esse material, nós podemos nos conscientizar de quão grande responsabilidade o Senhor tem chamado pessoas para o diaconato. Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor vá capacitando cada pessoa chamada, que o Senhor vá lhes dando, ó Deus, intrepidez na fé por aquilo que forem fazendo. Cada um aqui, ó Deus, é chamado pelo Senhor para uma função. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que esse tempo aqui seja de edificação para o nosso coração. Abençoa de um modo especial o pastor Sóstenes, para que ele seja um canal aberto a Deus para a transmissão da vontade do Senhor. E nós entregamos esse tempo ao Senhor, confessando a Ti que somos absolutamente dependentes do Teu ensino, da Tua unção, da Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos passando a régua aqui no que a gente já caminhou até aqui. 5 tópicos da declaração de pacto e fé que você nunca tinha estudado antes, nunca tinha abordado antes, nunca tinha visto sobre isso antes. Nem imaginava que isso faz parte da vida da igreja. Porque se nós estamos nos dispondo a servir ao Senhor na liderança de alguma ação, de algum ministério, de alguma atividade na vida da igreja local, a gente precisa conhecer os assuntos espirituais que movem ou que sustentam a vida da igreja. E é possível. Eu todos os dias, em qualquer congresso, eu vou descobrindo coisas novas que eu nunca tinha estudado antes. E eu acho que isso vai até o fim da vida. Isso não menospreza ninguém, isso não desqualifica ninguém, porque se o reino é eterno, se o Jesus a quem servimos é eterno, então eternamente nós vamos descobrindo coisas que até então nós, como finitos, não tínhamos alcançado. Então, não há nenhum constrangimento em nós buscarmos o que é que eu nunca tinha ouvido falar, que assunto eu nunca tinha parado para estudar, que tópico ou que princípio eu nunca tinha me atentado, despertado para isso. Isso é extremamente frutífero. Hoje pela manhã, com o Julinho Barbosa, nós recebemos uma palavra e tem coisas ali que talvez você, como eu, nunca tenha tido atenção. Meu Deus, realmente, o que o Senhor está dizendo é que, já que você não vai cuidar da casa, mas deseja construir e edificar a minha casa, eu vou edificar a sua. E assim a gente vai pela caminhada cristã, descobrindo coisas que a gente até então não tinha despertado para elas. E é imprescindível, você ainda pode me mandar, se desejar, esses tópicos. Também dúvidas sobre a declaração e pacto de fé, porque o que nós vamos revisar desses textos vai ser baseado em muito do que vocês estão apontando, como alguns já apontaram. Olha sobre isso, olha sobre aquilo, olha o que está, porque nós estamos construindo documentos e mais do que isso, nós estamos construindo liderança da vida da igreja local. Além dos tópicos nunca antes estudado, também das dúvidas sobre declaração e pacto de fé, eu pedi as dúvidas sobre o plano de caminhada. qual tema, qual assunto, qual trecho, qual frase que não está claro, ou que está dúbia, ou que você tinha outro entendimento, ou não tinha entendimento, já era para trazer também escrito ou impresso. Os 5 tópicos que você nunca havia estudado sobre os diáconos da igreja, e que foram marcantes para o seu aprendizado. Nós não vamos entrar neles aqui mais, eu vou tirar proveito do que vocês escreveram e mandaram, para nós irmos aperfeiçoando o texto, o estudo, né? E aquilo que é dúvida pessoal, eu vou responder a vocês em algum momento, pessoalmente, que seja por texto, mas eu vou responder para que você tenha esse crescimento naquele assunto que você necessita. E para hoje, de uma forma específica, eu pedi a leitura do texto, o Ministério Profético. Porque entre os documentos, entre as coisas mais estruturais, nós também vamos caminhando em algumas coisas que são práticas espirituais da vida da igreja. Não que os documentos não sejam espirituais, eles são espirituais, mas a parte visível deles é grande e ela é física, ela é organizacional, ela é texto. No caso do texto sobre o ministério profético, embora tenha o texto para o estudo, essa é uma parte muito mais de ação espiritual do que de estrutura logística ou documental da vida da igreja, mas ela é essencial. Antes de nós entrarmos nos assuntos do ministério profético, eu queria apenas dar oportunidade para pelo menos 2 pessoas que possam dar um testemunho do que foi para você estar no altar, seja aqui no culto, seja nos 2 cultos que fomos na Igreja Batista Betel. Qual foi a sua experiência? Se você teve alguma experiência de ousar, de se liberar de qualquer timidez, de constrangimento, ou de ser guiado pelo Espírito Santo em alguém, algum assunto, alguma ministração específica que foi marcante e vai edificar os irmãos. Se você tem alguma experiência, precisa ser focado nisso. Não pode ser você contar alguma outra experiência de algum outro assunto, de alguma outra área da vida. Eu estava lá no altar e eu fui ministrar alguém e aconteceu isso, e Deus falou isso, e que seja uma coisa bem objetiva para que a gente consiga aproveitar bem o tempo. Então, se alguém tem algum testemunho que pode dar publicamente, tem a oportunidade agora. Paz, irmãos. Nós fomos no domingo lá, e na hora que você convidou a gente para ir lá, para orar com as pessoas, eu orei com 3 mulheres especificamente. Uma delas estava muito resistente à oração, muito assim, enrijecida, parecia que não estava aceitando muito. Orei um tempo com ela lá, e depois eu orei com uma outra mulher. Assim, a impressão que eu tive de que a outra mulher que estava do lado, que estava resistente, estava prestando atenção na minha oração. E quando nós começamos a orar juntas ali, ela já estava totalmente quebrantada. Ela já estava bem sensível, assim. E aí, nós fomos orando juntas e ela foi se derramando. E a outra começou a prestar atenção e ficou, acho que Deus moveu ali entre nós 3 alguma coisa, o que eu não sei, mas sei que Deus falou com elas alguma coisa durante a oração. Eu não sei se era entre elas 2, eu não entendi, mas houve essa, eu senti nitidamente eu percebi isso aí, essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu não sei explicar o que foi, mas que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu na hora que você chamou a gente para orar. A ação, a liberação do Espírito Santo, ela é vital, ela é primordial. Eu não sei se vai estar disponível, mas você pode ir testando. Se eu descobrir uma forma de acessar, eu vou compartilhar com vocês. Mas nesse congresso Casa de Zadok, nós tivemos a ministração do Marcelo Jamal. E a ministração do Marcelo Jamal fala de uma forma muito intensa sobre o quanto nós precisamos do mover do Espírito semeando em nós algumas coisas. Mas nós precisamos também da crença nisso, que vem do ensino, que vem do despertamento. Né? E eu saí com ele para jantarmos juntos, fomos até mais tarde, na madrugada, conversando, e ele foi me dando uma série de ensinos. Uma das que eu anotei é: há um processo, há um protocolo. Primeiro, a proclamação da verdade. Segundo, precisa acontecer a apropriação daquela verdade. Então a gente ministra aqui a palavra. Pode ter sido uma bênção. Uau, eu estou impactado. Mas se não houver uma ação pessoal de apropriação daquela verdade, aquilo vai ficar só na lembrança de que foi uma palavra maravilhosa. Eu me arrepio quando me lembro daquela palavra, oh Deus. Mas se não houve apropriação, fica só na lembrança da proclamação. Isso é para mim. Isso diz respeito à minha vida. Eu estou me vendo, eu estou vendo esse assunto. Deus está falando comigo, isso é para mim. Quando a gente começa a tomar essas atitudes de apropriação do que foi dito, o Espírito Santo avança mais. Opa, então eu posso ir um pouco além. Então eu vou te ajudar a dar alguns passos nessa apropriação. Então eu vou te mostrar onde você vai aplicar isso. E aí vem o terceiro nível, que é a aplicação daquilo que eu apropriei. Ou me apropriei. Então o Senhor vai ministrando algumas coisas como essa, do Espírito Santo. Do mover do Espírito Santo. E eu ouço, e eu preciso me apropriar daquilo. Então, nós tivemos a oportunidade de vocês irem para o altar ministrar. E aí você precisa se apropriar disso. Eu vou ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Posso até não ter o discernimento de tudo que está acontecendo, mas eu identifico que tem algumas coisas acontecendo. Então, além de eu proclamar aqui o que eu estou proclamando sobre o curso Transmissão, você precisa se apropriar disso. Me apropriar disso e ousar. Ousar. A experiência de ir ao altar para ministrar outras pessoas, ela é uma experiência impactante. Eu quase fiquei meio abismado ou meio escandalizado com a nossa experiência quando o Rick Bonfim veio aqui. Você se lembra do Rick Bonfim ministrando a nós aqui? O Rick Bonfim é um instrumento de Deus na minha vida desde que eu era membro da Oitava, em 1991. Foi lá que eu conheci o Rick Bonfim, lá que eu fui muito ministrado, lá que Deus usou o Rick Bonfim inúmeras vezes para ministrar a mim, e tem uma série de discernimentos ou de palavras, de orientações, de declarações do Senhor que vieram a mim através do Rick Bonfim. E aí nós ficamos um bom tempo sem nos ver, e aí eu consegui um contato de volta com o Rico Bonfim, e houve uma oportunidade, e ele veio ministrar a nós, se eu não me engano, há 4 anos atrás. E eu sabia que ele vinha com a equipe. O que eu não sabia é que a equipe que ele vem ao Brasil ministrar é a equipe que ele está treinando. A equipe que ele traz para ministrar é a equipe que ele está ministrando. E a experiência daqueles irmãos é: eu posso ser usado por Deus. Talvez a igreja pense, está vindo uma equipe de americanos para cá, e os americanos são tremendamente usados por Deus, e a gente pode contar uma série de testemunhos dos americanos vindo ministrar, mas a gente precisa saber que aqueles americanos que vieram ministrar a nós eram pessoas sem nenhum chamado, sem nenhum curso, sem nenhuma, sem nenhum carimbo, sem nenhuma graduação especial. Eram irmãos passando suas lutas, sendo ministrados, mas que foram colocados no altar para ministrar, deixar o Espírito fluir. Óbvio que eu não estou falando de pessoas em pecado, de pessoas longe do Senhor, de pessoas autônomas, de pessoas movendo-se no próprio braço, no próprio conhecimento intelectual. Não se trata disso. Se trata de pessoas que estão aprendendo a se mover no Espírito. E isso foi consolidando algo que eu venho aprendendo no decorrer dos anos ministeriais, é que quem Deus está usando não é um bam-bam-bam, assim, o cara fera. Quem Deus está usando são pessoas simples que se apropriaram da mensagem, do chamado de serem instrumentos de Deus. Por isso, eu convidei vocês para irem comigo a uma igreja e ministrarem. E eu quero selar essa experiência, porque ela tem continuidade, mas eu quero selar essa experiência com uma experiência que eu tive lá na Rua dos Pampas. Nós estávamos lá na Rua dos Pampas e eu chamei, no final de uma mensagem, para o altar, veio um grupo grande de pessoas e eu fiquei orando lá de cima e eu fiquei vendo a maioria das pessoas, como acontece nos dias de hoje, em qualquer lugar, sobretudo entre mineiros, desconfiados e mais tímidos, mais conservadores, e sobretudo numa igreja mais clássica, mais tradicional. Vai acontecer isso continuamente, e inclusive numa igreja como a nossa. As pessoas vêm ao altar, mas elas vêm na expectativa de receber alguma coisa, para ser bem exagerado, mágica. As pessoas não vêm para uma atitude no altar. Elas vêm com uma ideia de que, quem sabe, Deus faz alguma coisa, oh Deus. E nós precisamos lidar com isso, porque sempre vamos ter pessoas que vêm ao altar com essa impressão, ou com essa expectativa. E não há nada de errado nisso. Só há algo errado quando, na continuidade da vida cristã, aquela pessoa continua vindo ao altar só assim. E aí a gente vai pondo uma medida para nós, que estamos crescendo, ou estamos gastando mais tempo, ou mais tempo da nossa vida está sendo dedicado ao reino. Eu não posso, passados os anos da vida, continuar tendo essa mesma expectativa de quem sabe um dia Deus me toca, quem sabe Deus faz alguma coisa, porque, oh meu Deus, a gente precisa desenvolver uma atitude de apropriação das verdades de Deus e, em seguida, a aplicação daquilo. Então, a experiência de vocês virem ao altar, ela tem continuidade. Nós estávamos lá na Rua dos Pampas, eu estava orando ali no altar, ao final da mensagem, e olhando aquela multidão de irmãos no altar, a maioria deles nesse posicionamento assim de... Por incrível que pareça, você descobre irmãos batendo papo no altar. Ei, querida, como é que você está? Tudo bem? Aqui, depois a gente... É verdade. Eu estou trabalhando, de vez em quando eu falo, e todas as vezes que a gente fala, sempre tem para um grupo grande de pessoas a ideia do pastor estar corrigindo, mas é necessário. Às vezes, no culto aqui, a pessoa entra, às vezes o culto todo, o louvor inteiro, tem gente conversando, papeando, zapeando no celular, a pessoa não tem a ideia de que, gente, esse é o único momento da minha semana que eu vou dar um culto a Deus, eu vou oferecer um culto a Deus, junto com meus irmãos, congregacionalmente, e eu não posso trazer o coxo, o manco, o sujo, o mais barato, eu preciso trazer a minha melhor oferta. Então, estava lá no altar, aquele grupo de irmãos, e vários irmãos quietos, parados, ou alguns conversando, alguns papeando, alguns olhando a hora, alguns esperando receber uma oraçãozinha, alguma coisa assim, alguns um pouco mais tristes, muitos bem pesados e assim, meu Deus do céu, bem pesado. E num determinado momento, a Cristiane se aproximou de uma pessoa e começou a orar por aquela pessoa, Embora eu esteja dando testemunho de eu ter visto a Cristiane, eu já vi isso outras vezes acontecendo através de outros irmãos. E eu comecei a prestar atenção em duas pessoas. Alguém que estava ali esperando, inerte, e aquela pessoa que estava recebendo ministração. E eu comecei a ver o processo naquela pessoa. E a oração de alguém por trás, e as palavras, e a mão, e o abraço, e a ministração, e a condução no poder do Espírito Santo, a ousadia, a intrepidez por fé, foi mudando o comportamento daquela pessoa. E eu fui acompanhando, eu fui vendo que aquela pessoa poderia terminar o tempo de altar como aquela outra terminou, e assim, inerte, vai, senta e tal. Mas porque alguém estava ministrando e proclamando e profetizando e orando e declarando algo de Deus, o comportamento daquela pessoa foi alterado e ela começou a se abrir, a se quebrantar, a declarar. Daí eu fui entendendo, meu Deus, como é imprescindível ter muitos irmãos no altar que estão ali conscientes que vão ser canais de Deus. Eu estava certa vez num grande congresso. Todos os anos, enquanto houve aquele congresso, eu ministrei provavelmente em todos os anos. E naquele ano eu tinha ministrado no congresso, mas naquela noite eu não estava ministrando, eram outros irmãos que estavam ministrando, eu ficava naquele congresso todos os dias. E eu fui à frente, eu fui ao altar, porque eu tinha questões que eu estava colocando diante do Senhor, e naquela ministração eu fui tremendamente impactado pelo Senhor, e eu fui para frente, para o altar, estou à frente no altar, ali em pé, cercado de vários irmãos, e orando, e pondo diante do Senhor, e declarando, e me apropriando, e tomando posse, e declarando algumas coisas ao Senhor, e de repente o Espírito Santo falou comigo assim, sabe quem está aí à sua frente? Eu falei, sei quem está aqui à minha frente, Senhor. Então você vai impor as mãos sobre ela, e você vai ministrar isso, isso, isso. Assim, Deus, eu estou aqui porque eu vim receber. Eu não estou em condições de ministrar, eu estou aqui para receber, Senhor. Eu estou precisando aqui. Não, não pode ser. Não. Filho, eu quero que você ministre isso, isso, isso, isso. Mas, Senhor, eu nunca fui a essa pessoa. Ela sabe quem eu sou. Ela me conhece. E ela vai saber quem é que está ministrando. E eu nunca fui a ela, eu nunca ministrei. Ainda mais isso que o Senhor está falando para falar, Senhor. Eu não tenho essa liberdade. Filho, não tem problema. Eu estou pedindo a você, ministre a essa pessoa. Isso, isso, isso, isso. Aí eu resisti mais um pouco e o Espírito Santo falou assim comigo, eu não estou encenando, eu não estou inventando, eu não estou teatralizando, eu estou contando literalmente o que aconteceu. E o Espírito Santo falou comigo assim, filho, não tem nenhum problema. Se você não quiser falar a ela, eu vou usar outros. Só que o que vai acontecer é que você vai ficando cada vez mais insensível às minhas palavras. Do outro lado, quanto mais você me responde, mais você vai ficando sensível ao que eu tenho para fazer em você e através de você. Tá bom, Senhor, tá bom, tá bom, tá bom, tá, ok, já entendi, já entendi. Aí eu fui lá naquela pessoa, orei, ministrei a palavra que precisava ministrar, e eu sei que Deus fez o que tinha que fazer ali. Então nós, como líderes, nós precisamos estar o tempo inteiro, seja aqui num culto, seja na escola, seja no trabalho, ligados. Senhor, como é que o Senhor vai me usar aqui? Como eu posso ousar em teu nome? Como eu posso ousar em teu nome? Porque o guarda, ele pode dizer assim, eu não estou de farda, eu não estou no meu horário de trabalho, eu estou no meu horário off, eu não vou fazer, ninguém nem sabe que eu sou guarda, então não me interessa, eu não vou tomar atitude nenhuma aqui. Já o médico talvez não tenha tanto essa, eu estou no avião, indo de férias, mas se alguém passar mal, não precisa nem ninguém chamar o médico, opa, pss, deixa comigo. Mas o que vai acontecer muitas vezes é que assim, por favor, algum médico aqui, ele instantaneamente fala assim, eu. Porque a vocação chama assim. E a vocação que Deus nos dá, como Deus me falou certa vez, você é pastor da cidade. E eu fui chamado para ministrar na inauguração, você estava lá, na inauguração do prédio da Procuradoria-Geral da República, do município, estava lá o padre, tinha um padre lá, mas eles me chamaram para ministrar uma palavra. E eu estava falando assim, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui, Deus? É o prefeito, os políticos, esses advogados, esses desembargadores, esse povo todo. E por que, que eu estou aqui? Você é pastor da cidade. Ministre com a autoridade que eu tenho na sua vida. E eu estou aqui não apenas contando meus testemunhos, mas eu estou declarando a você que essa autoridade está sobre você como servo de Deus. E aí vem o segundo passo, que é você se apropriar disso, e o terceiro passo, que é você pôr em prática isso. Por isso que eu pedi aos irmãos para sentarem mais à frente. E aí hoje o Paulo ainda conferiu, pastor, geograficamente aqui ainda? Geograficamente aqui ainda. E nós vamos adotar isso, em algum lugar que nós tivermos, geograficamente, podem vir, porque aí a gente se lembra da Flávia. Eles não conseguiram chegar porque os irmãos do Júlio não chegaram a tempo, ele não podia sair e deixar os pais, então eles não conseguiram chegar a tempo aqui, por isso não estão aqui hoje. Mas geograficamente eles não estão, espiritualmente estão. E nós vamos continuar com isso, com a ação de ministrar aos irmãos. E eu quero até cuidar um pouco mais de quando eu for ministrar em algum outro lugar que é possível vocês irem, vocês estarem juntos. É muito bom quando a gente está em algum lugar e tem um grupo de irmãos aliançados e participando. Agora, por que chegamos até aqui? Porque a palavra profética é a ferramenta central do que fazemos no altar do Senhor. Seja esse altar circunstancial que a gente abre em algum momento do culto, nesse espaço mais à frente, seja em qualquer lugar da sua vida, do seu dia, da sua hora, você pode declarar, eu vou levantar um altar ao Senhor, eu estou abrindo um altar ao Senhor, eu sou a autoridade de Deus. Eu me apropriei dessa verdade, eu não sou apenas membro de igreja, eu não sou apenas evangélico, eu não sou apenas crente, mais do que isso, eu estou sendo preparado, treinado, ministrado, investiram na minha vida para que eu receba algo de Deus, para que eu me torne cada dia mais ativo, efetivo, eficaz, frutífero, na autoridade que Deus me deu. E aí vem o texto, alguém tem esse texto impresso aí? O texto que eu enviei para vocês do Ministério Profético. O texto é o Ministério Profético. Ezequiel 37, começa em Ezequiel 37, 4. Isso. Vem esse texto, nós não vamos entrar no estudo desse texto. Ele tem um aspecto localizado da experiência de Ezequiel com o Senhor, em que o Senhor o leva a profetizar sobre os ossos secos. Ele tem uma instância profética sobre Israel. Então, Israel, em 1948, foi restabelecido como nação, em um dia. E eu chorava assim, compulsivamente, e orava em línguas, e clamava e adorava o Senhor, lá no Museu da Independência em Israel, lá em Tel Aviv, quando eu sentei naquela sala, a mesma casa em que eles haviam feito as declarações de independência de Israel, ou de estabelecimento do Estado de Israel, e vendo os vídeos, e vendo o Oswaldo Aranha lá na ONU, declarando o voto do Brasil, em favor da instituição ou do restabelecimento do Estado de Israel. E eu fiquei vendo uma série de atos proféticos que eles fizeram naquele lugar, naquela casa, naquela terra, ali na cidade de Tel Aviv, ainda tudo em mata, tudo em terra. E que coisa impactante aquilo, meu Deus. E aquilo era o cumprimento dessa profecia. Os ossos secos, mortos, espalhados, tiveram tendões, nervos, músculos, e eles se tornaram viventes. A nação de Israel foi restabelecida. Mas além dessas duas instâncias, a localizada e literal com a experiência de Ezequiel, a profética com a experiência de Israel, e aquela que é de ensino profético para nós hoje, que é o poder de Deus que pode vir sobre qualquer circunstância, se houver alguém que, crendo, profetize sobre ossos secos. Depois nós temos Números, o texto de Números, é importante que você leia, e Moisés diz: Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, a expectativa, o desejo de Moisés era que o Espírito do Senhor, que vinha de vez em quando sobre alguém, manifestava, usava aquela pessoa e saía. Agora não, agora ele mora dentro de todo aquele que nasceu de novo. Então, o Espírito Santo está dentro de você. E aí eu fui para uma experiência, há uns 4 anos atrás, assim, muito impactante, porque eu já vi o Senhor me usar inúmeras vezes. Eu contei um testemunho aqui, mas eu tenho inúmeros testemunhos. Eu tenho inúmeros testemunhos. Certa vez, em um lugar, eu estava ministrando, o Senhor falou assim: diga isso àquela pessoa ali. E eu estou vendo aquela pessoa olhando para mim no altar, e falou assim: o Senhor está dizendo isso. E aquela pessoa assim, e para saber que é com você que o Senhor está falando, o Senhor está dizendo isso. E a obra do Senhor se confirmar ali, diante dos meus olhos. Mas naquele dia, eu estava em uma determinada ministração, e eu tinha terminado de ouvir um irmão, e eu fui para o altar a convite daquela ministração, daquele irmão, e o irmão falou assim: então vocês vão orar uns pelos outros, façam grupos de 3, e você vai, vocês 3 aqui, você vai orar por ele, ele vai orar por ele, ele vai orar por você, e enquanto ele estiver orando por você, o outro também fica concordando, e quando assim revezar, cada um concorda, e vocês vão orar da seguinte forma: a palavra que Deus colocar no seu coração, você vai orar em favor do Geraldo. O assunto, a palavra que Deus te revelar, você vai orar. Eu falei assim: mas meu Deus, eu já vi isso acontecer, mas assim, tecnicamente, intencionalmente, agora eu falei assim: então agora vamos orar aqui, ó. Eu vou pensar numa palavra para você, Renato. E aí eu penso numa palavra e eu começo a orar sobre aquele assunto e é Deus falando. Eu falei: não, assim eu não sei, Senhor. Assim eu acho que vai ficar muito mecânico, muito... Eu não sei, Senhor, eu não vou... Ah, Deus, assim eu não sei fazer, não. Meu Deus do céu, mas agora eu estou aqui na frente e agora eu já estou com outros 2 irmãos e o pastor disse que é para a gente praticar e que nós vamos ver que Deus funciona, que as coisas funcionam. Eu falei assim: mas Deus, será que é tão simples assim? Será que é tão natural assim? Eu falei assim: então tá bom, eu vou orar. O que o Senhor colocar aqui? Eu comecei a orar para o irmão: Senhor, está vindo à minha mente a palavra documentos. Então, estou orando por esse irmão, eu não tenho a menor ideia do que é, eu estou orando pelos documentos. Senhor, põe a tua mão, seja o que for esse assunto dos documentos, mas está vindo aqui também, Senhor, o Senhor me falando sobre pai. E aquele irmão começou a tremer, começou a chorar, e quando eu terminei de orar, ele falou assim: eu estou com problemas em documentação, e meu pai está envolvido nisso, e eu precisava do Senhor me desse uma palavra assim. E vários outros irmãos foram contando os testemunhos deles. Não do mecanismo, não se engane. Não de um procedimento técnico, assim, na força do nosso braço. Vamos fazer. Não. No lançar em fé. No nos apropriarmos de uma palavra e lançarmos em fé. Aí eu quase fui a um outro escândalo, a uma outra, um questionamento, assim, terrível, quando eu conheci uns irmãos de Campinas e de Americana, é a família Walker. E eles têm ensinos na questão dos moveres proféticos. Eu nunca fui ao seminário deles, mas eles têm um seminário lá, se eu não me engano, em Monte Mor, em que é ensinado como ser sensível aos moveres proféticos do Senhor. E aí nós temos, lá, eles têm que se expor, as pessoas precisam se expor ao ensino. Não. Isso que você acabou de fazer não é tanto mover profético por causa disso. Mas como assim? Se não é Deus, como é? Não é assim, Deus me falou. Não é assim. Porque Deus não faz nada que seja contrário à sua palavra, em discordância com a sua palavra. Então existe uma série de princípios que a Bíblia ensina sobre o mover profético, o que a gente precisa aprender. Mas como é que a gente aprende? Não aprende em um seminário, não aprende em um dia, aprende quando a gente põe em prática. Mas como é que eu ponho em prática? Aí eu me lembro do meu irmão Breno, o Geraldo conhece ele muito bem, o Breno, ele morava embaixo do morro do aeroporto, na cidade de Porto Seguro. Até hoje é nessa casa do Breno que eu me hospedo, o Geraldo já se hospedou lá várias vezes, nós nos hospedamos porque é onde moram os nossos pastores de Porto Seguro. O Breno construiu essa casa, ele morava ali e ele era o dono da comissaria. A comissaria é a empresa que prepara todo o lanche, todo o alimento para os voos. Então, ali embaixo tem uma mega estrutura da comissaria dele. Ele sobe com os caminhões, atende os aviões, desce e nós estamos sentados na varanda da casa dele. E ele falou assim, pastor, esse avião que está aí saindo agora, olha... E realmente tinha acabado de fazer um barulho de avião levantando voo. Ele falou assim, esse é o voo tal, tal, tal, da Argentina, do horário tal, tal, tal. Eu falei assim, ô Breno, como é que você sabe todos os voos? Sei todos, pastor. Mas como é que você distingue? Como é que você sabe? Cada motor tem um barulho, pastor. Cada motor tem um barulho diferente. Nós nos acostumamos a ouvir vozes. Eu sei identificar. E eu ouvi, foi fulano que passou aqui, eu ouvi a voz dele. Mas como é que você tem tanta certeza? Eu conheço o timbre da voz dele. Isso não se aprende numa escola, não se aprende numa sala. Se aprende ouvindo a voz. Não, não, não fui eu que, foi eu que falei, não, filho. Não, como não foi? Eu tenho certeza que funcionou. Não, não foi eu. Você se enganou. Essa voz não é a minha. Quando vem a minha voz, vem nessas e nessas condições. Meu timbre é assim, assim, assim. Isso é estudável no ambiente do ministério profético. Eu estou proclamando. Você está se apropriando? Você está se apropriando? Você quer pôr isso em prática? Eu quero, Senhor. Eu quero aprender o mover profético. Primeiro, Senhor, porque Moisés disse, oxalá todos profetizassem. Não tenha dúvida que as principais perguntas, os principais questionamentos ou dúvidas ou dificuldades acerca do ministério profético vêm porque a gente tem muita bagunça nesse assunto de palavra profética. Mas nós vamos desconstruir o que a religiosidade construiu e nós vamos nos fundamentar em coisas reais do ministério profético. Você queria perguntar alguma coisa, Paulo? Claro. Quando você falou sobre essa questão, quando você ministrou uma pessoa, eu me lembrei, eu não sei se é um testemunho, a minha experiência não foi tão, eu achei que não foi tão boa para mim. A gente veio orar naquele dia que você pediu, eu orei por um casal, e lógico, não que a gente espera uma receita de bolo que você já começa a orar, a pessoa já começa a chorar. Quando isso acontece e a pessoa está sensibilizada, é mais uma testificação para você, né? Não é que todo mundo faz isso. Mas a gente estava orando sobre o tema que a gente estava ministrando e de repente eu comecei a orar sobre perdão. E quem começou a chorar fui eu. E não era perdão, eu pedindo perdão. Eu imaginei que eu estaria orando por eles, mas em relação a perdão. E eu comecei a chorar. No final da coisa, eu fui com dúvida. Porque é lógico que a pessoa ali, ela pode ter recebido, mas assim, ficou no 0-0, assim, aí quem ficou com dúvidas fui eu. Então, assim, a minha experiência eu acho que não foi boa nesse sentido. Então, quando acontece, você tem essa experiência, como você falou, o que eu faço? Assim, como é que eu lido com isso depois, né? Porque eu acho que quem foi tocado fui eu. Olha, mesmo que a gente não cubra todo o conteúdo que é para a aula de hoje, eu prefiro ir entrando em assuntos assim, porque nós estamos pondo em prática o que eu estou acabando de dizer. Não é ensinável numa aula ou num curso. É com essas experiências que você vai agregando conhecimentos que te edificam, que te amadurecem. Então, eu estava certa vez, logo no início do ministério, ministrando uma palavra lá em Coronel Fabriciano, E aí, quando terminou tudo, estava muito carregado, muito. Eu falei com um amigo meu, que é um padrinho, que é uma pessoa que sempre foi canal de Deus sobre a minha vida. Eu falei assim, olha, não fluiu nada hoje. Que coisa, que céu de chumbo. Estou indo embora assim, frustrado. Aí ele falou assim, não, Sóstenes. Tem um texto que diz assim, a minha palavra não voltará vazia. Ponto final. Alguns anos depois eu estava em outro lugar, já um pouco mais avançado nas experiências, e tinha um homem no meio lá dos irmãos assentados, eu estava ministrando, sabe uma pessoa assim, barra de ferro, um poste, e eu ficava tão irado, eu ficava tão nervoso, com vontade de descer desse altar, e enquanto eu estava ministrando lindamente, lá por dentro estava, eu que vontade de ir lá e pegar esse sujeito e esguelar, que coisa, não é possível, gente, não é possível, claro que não é tudo, mas é isso, eu estava injuriado com aquele irmão, e inúmeras vezes eu fiquei assim, até ir aprendendo algumas coisas. Ok, terminou o culto, foi embora todo mundo, eu estava sentado numa cadeira, esperando o pastor que ia me levar para o hotel, porque ele estava atendendo algum irmão da igreja, e já estava vazio. De repente, eu vejo aquele irmão, o poste de ferro, voltando aqui, e falou assim, oh, aquele irmão. Aí ele veio e se aproximou de mim, e falou assim, pastor, eu posso ter uma palavra com você? Eu falei assim, claro. Eu falei assim, vai ser uma boa que eu vou... Agora eu vou dar uma lição nesse irmão. Eu falei assim, pastor, deixa eu sentar aqui. Pois não. Eu já tinha ido embora. Eu já estava alguns quarteirões daqui. Mas eu dei a volta com o meu carro e eu voltei, porque eu não podia ir embora para casa. Eu falei, Deus, se o senhor quer que eu resolva isso, aquele pastor vai estar lá. E quando eu entrei aqui, eu vi esse templo vazio. E a primeira pessoa que eu vi foi o senhor sentado ali sozinho. Então eu falei assim, Deus quer que eu fale, irmão, e eu vim aqui para dizer, esse culto, o tempo inteiro Deus estava falando comigo. A minha vontade era de esconder de Deus, né? Deus, que tolo que eu sou. Não, filho, não. Lembre lá no início de Atos, os apóstolos andaram comigo. Viram os meus milagres, eles viram a minha ressurreição, ainda assim, eles se reuniam para discutir assuntos teológicos. Deus, por que o senhor não já deu tudo? Não era o início da igreja? Não eram os apóstolos? Não, porque eu preciso que vocês passem os processos. É assim que a gente cresce, principalmente nesses assuntos centrais do ministério de Deus, do corpo de Cristo. São processos. Agora vamos ao processo do Paulo. Você tem duas coisas que podem, com certeza, não só duas, mas duas que eu quero destacar, que com certeza vão acontecer. A primeira, nós somos vasos de barro. Você se lembra de manilha? O que era manilha? Vendia-se manilha nos depósitos de construção. E você sabe como eram as manilhas? Elas eram de barro. Depois vieram algumas feitas de cimento pré-moldado, mas as manilhas eram de barro. E as manilhas podiam ser para passar água de esgoto ou para passar água. É como lá o vaso ou o filtro de barro, né, para reter a água. E quando a água passa por aquela manilha, por aquele filtro, é impossível ela não absorver da água. Então, se Deus estiver te usando aqui, é impossível que daquela água que está fluindo, daquele óleo que está fluindo, você não absorva e seja quebrantado, e seja ministrado, e seja profundamente impactado por Deus. Ah, então será que foi isso que aconteceu? Então você não está saindo daqui, não foi vazia a palavra? Não foi vazia, porque existe um decreto que a palavra do Senhor não volta vazia. Oh Deus, então aquela experiência em Coronel Fabriciano, há tantos anos atrás, ela foi o processo de eu aprender sobre como é que se ministra. Aquele encontro com o irmão foi a misericórdia do Senhor, presta atenção, eu estou te pondo na prática para você nunca mais achar que está ministrando e não tem nada acontecendo. Então, a primeira coisa é que realmente o mover de Deus vai nos tocar. A operação do Senhor é sempre multioperacional. Quando Deus está fluindo, tem um mundo de coisas acontecendo, um mundo de pessoas que estão recebendo. A Cristiane deu testemunho de que enquanto ela estava orando para alguém, a outra do lado é que foi visivelmente impactada, tocada. Então, essa é uma questão que você está aprendendo, e nós estamos aprendendo. Pode ter certeza que Deus vai te levar a uma prática disso. Gente, foi isso que eu vi lá no transmissão. Lembra quando a gente teve transmissão lá em 2018? Foi isso, Deus, agora eu estou tendo aqui na prática. Deus vai nos tocar. Isso não anula de forma nenhuma a verdade, o decreto, que a palavra não volta vazia. O que você está orando, o que você está ministrando, a pessoa pode continuar como um poste de ferro, ela vai embora e pode ser que ela não volte, como no meu exemplo, no testemunho que eu dei, e pode ser que o resto da vida você fique achando que aquela pessoa foi embora, eu acho que deu zero a zero, não valeu, eu acho que eu estou em dúvida se realmente... Não. A palavra de Deus nunca volta vazia. Mas assim, como é que eu vou saber que foi a palavra de Deus? Aonde ele mora? Aonde que o Espírito Santo habita? É em você. Então você teria a chance de ser do diabo. Não tenho. Tem não. Eu sou dele. Então teria a chance de ser sua. Mas quem é que nutre minha mente, meu coração, meus pensamentos? Sou eu mesmo? Eu sou um carnalzaço. Talvez você nem devia estar ali. Uma hora o fogo te pega. Não, eu não sou essa pessoa, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus pecados, mas quem habita em mim é o Espírito Santo, e eu estou me alimentando de Deus. Então o que vai fluir é de Deus. Segunda instância, entre outras, as duas que eu quero citar, a segunda, que também vai acontecer. Eu tenho um axioma, uma frase que diz assim: se você quer fazer uma obra para Deus, tenha a compaixão que Deus tem pelas pessoas daquele lugar. É impossível nós fazermos uma obra para Deus sem compaixão pelas pessoas daquele lugar. Então eu entrei pela primeira vez, se eu não estou em dúvida, foi a segunda vez, ou a segunda ou a terceira vez que eu entrei no museu do Holocausto em Jerusalém. Ainda era o museu antigo, e o museu antigo era bem menor do que o atual, e o museu antigo não tinha nenhuma foto colorida, todas as fotos eram em preto e branco, todos os vídeos, claro, os vídeos sim, eram em preto e branco, e tudo expressava todo o horror do Holocausto, o sofrimento. O Geraldo já esteve lá. E a guia ia parando em cada sala, e eu não estava com paciência, eu não estava assim, não é que eu não estava com paciência, eu não despertei interesse nenhum, eu fui passando, aí a guia ficou na primeira sala comentando tudo, eu fui passando, andei por todos os corredores, em 5 ou 10 minutos, eu saí na porta final e fui embora. Hoje eu não estou a fim de ficar parado ali, ouvindo os comentários, ver todas as coisas. E você saía pela porta de saída, no final do percurso do museu, e você dava com árvores e montanhas, são as montanhas de Judá e muitas árvores. E tinha lá um parapeito, uma cerca de ferro comprida, você podia ficar ali encostado e olhando. Eu fiquei encostando e fiquei olhando assim, bem, eu vou ficar aqui porque a porta está ali, eu vou ver o pessoal sair e eu acompanho e entro no ônibus. E aí eu fiquei ali e, de repente, olhando para aquelas montanhas, eu fui tomado de um choro, que até hoje, todas as vezes que eu me lembro, a vontade que eu tenho é de chorar. Eu fui tomado de um choro, mas tão compulsivo que eu não me lembro se eu tive outro choro como aquele. Eu falei assim, Deus, eu nunca chorei desse jeito. Deus, não, eu não estou impressionado com as fotos, eu não estou impressionado com o que está lá dentro, eu nem fiquei parado, nem fiquei vendo, eu nem me interessei, não estou chorado, não estou impactado. Por que, que eu estou chorando desse jeito? O Espírito Santo falou essa frase comigo. Eu nem tinha tanto entendimento ou tanta maturidade para esse entendimento. O Espírito Santo falou comigo assim, deixa eu chorar através de você. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas aonde mora o Espírito Santo? Então, através de quem ele vai expressar gemidos inexprimíveis? Então não tenha dúvida que quando você estiver orando por alguém, primeiro, você como manilha de barro, vai receber daquela unção que está passando. Vai ser tocado. Segundo, o Espírito Santo vai querer chorar, interceder, sentir a dor, clamar por alguém com uma intensidade, que não é vai ser todas as vezes, não vai ser todas as vezes, mas inúmeras vezes, você vai chorar, você vai sentir a dor de alguém, você não vai entender o que está acontecendo, mas você vai saber, Deus está me usando para ministrar profeticamente sobre a vida de alguém. Tem uma palavra que você falou um pouco mais para trás, que para mim é uma palavra que nós estamos num processo de aprendizado gigante, enorme, assim, que é o momento para mim da igreja agora, que é a ambiência. Nessa igreja que nós fomos no Duval de Barros, chama Duval de Barros, não é isso? Eu pude ver isso porque eu fui no sábado e no domingo. E o que você falou que experimentou no domingo, eu experimentei nos dois dias, mas no sábado foi infinitamente maior. Foi surpreendentemente maior. Eu não sei quem esteve nos dois dias. E eu não sei se vocês perceberam isso. E eu comecei a pensar depois, pai, por quê que aconteceu mais no sábado do que no domingo? E eu comecei a imaginar, eles estavam em festa por 8 dias, de domingo a domingo. Existem aquelas pessoas que só vão no culto do domingo. Existem aquelas que estão sedentas pelo Espírito. Então, eles mesmos são templos com uma ambiência mais disponível, né, mais ansiosa por isso. Hoje, o Julim pregou isso. Ele falou assim, olha, eu cheguei numa igreja que tinha 20 pessoas, 6 líderes, quebrando pau. Enquanto Deus não trabalhou naqueles 6, não tinha a menor condição de alguma coisa acontecer. Não havia um ambiente profético para a ação de Deus, para ele multiplicar uma coisa boa a partir daqueles vasos ruins. Ele tinha que quebrar aqueles vasos antes, né? Então, a questão da ambiência, você vê que os artistas que tem lá em Israel, eles têm uma sensibilidade absurda, isso que o Sócrates falou. Eu tive esse choro ao sair de um outro local no museu. Tem um local lá que eles passam uma fita falando o nome de todas as crianças que morreram. 6 milhões. É. São 13 dias, a fita fica 24 horas falando o nome, vamos dizer, Johann Franz Flombers, 5 anos, a Polônia. Marian, não sei o quê, 7 anos, na Bélgica. Demora 13 dias, rodando 24 horas a fita, demora 13 dias para voltar a repetir um nome. É gente. E você passa por aquela sala, é uma experiência que te... Claro que traz uma ambiência. E aí eu saí de lá, assim, chorando esse choro de Deus compulsivamente, eu não conseguia me controlar. E eu imagino que muita gente deve passar por isso. Então, eu acho que a nossa igreja está passando por esse momento de desconstrução de muita coisa que precisa estar fora de cada templo para que a ambiência do Espírito seja de uma forma tão, a gente chegue tão sedentamente que ninguém precise ficar falando o que, que a gente precisa fazer. Hoje de manhã eu comentei com o Marcos sobre uma situação que me deixa pasmo, como é que as pessoas não se envolvem. Então, a gente precisa ser quebrantado, cada um na sua coisa, para ter essa ambiência. Bem, eu quero voltar lá no início. Você ouve uma proclamação, um ensino, uma palavra, e você tem que ir para o segundo nível de se apropriar disso. É possível que na hora de me apropriar venha todas as dúvidas, as experiências, as perguntas, e vocês vão descobrindo que diante do Senhor e diante do corpo de Cristo, diante de discipulado, não tem pergunta tola. Não existe pergunta tola. Nunca. Em lugar nenhum. Qualquer pergunta é inteligente. Eu posso mudar as referências. Eu posso dizer assim, como é que você está perguntando o negócio? Pelo amor de Deus. Mas eu posso entrar na realidade daquela pessoa. E de repente entender por que, que ela não sabe aquilo que ela deveria saber. Então, é óbvio que ela deveria perguntar. Então não existe pergunta tola. É isso que, esse é o processo aqui. E não pode ser só aqui no curso transmissão, tem que ser o tempo todo. O tempo todo. Mas me aconteceu isso, mas aconteceu isso, mas ontem aconteceu isso, mas eu estou com essa questão. O tempo todo, na vivência e nos relacionamentos do corpo de Cristo. Isso precisa acontecer. Então você se apropria do que está sendo ministrado e você vai pôr em prática. E ainda que, ao pôr em prática, você erre feio, e eu quero retirar o adjetivo feio, porque eu não estou dizendo que tem erro feio. Eu estou dizendo que, ainda que você ache que o seu erro foi assim, imperdoável, não existe erro imperdoável. Ainda que você ache que errou feio, vem, aprende, muda, corrige, cresce e vai para outra etapa. Porque é assim com todos. Com qualquer pessoa nessa terra. Foi assim com o Espírito Santo, ou melhor, foi assim com Jesus, através do Espírito Santo. Jesus foi aprender todas as coisas. Eu fiquei impressionado com a colocação de hoje do Julinho. Gente, vocês já pararam para prestar atenção que Jesus foi aprender com José? José era o pai, era a referência. É uns detalhes que a gente não presta atenção. Até Jesus foi aprender. E Jesus recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi conduzindo Jesus em todas as coisas. Não foi um teatro que aconteceu. Jesus não podia falhar, Jesus não podia errar, porque ele era Deus, mas mesmo assim ele fingiu que podia errar, ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, mas ele não tinha possibilidade nenhuma de cair, tinha todas as possibilidades de cair. Por isso o diabo o tentou. E talvez um dos lugares onde ele mais chegou perto da possibilidade de cair, de falhar, foi lá no Getsêmani. Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não estou dando conta, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, não passe o cálice, eu vou me submeter a ele. Então, é possível que a gente, ao aplicar, tenha que ser ensinado. Oh, não é assim, é assim. E se há o caráter de Cristo em nós, não vai ter problema nenhum. Nenhum problema em alguém chegar e falar assim, vamos assim, corrija, volta lá. E eu ainda vou compartilhar algumas coisas. Tem um livro que eu queria muito que vocês lessem, eu não sei se já tem ele em português, que é Crescendo no Profético, do Mike Bickle. E tem um mundo de ensinos que a gente não dá conta de compartilhar aqui no transmissão, mas é imprescindível aprender. Por exemplo, no Ministério Profético nós temos três instâncias. Você recebe ou você percebe o profético. E o que é isso? Todos nós somos seres espirituais. E todos nós somos sensíveis ao mundo espiritual. E todos nós podemos capturar, podemos ser sensíveis, discernir, perceber coisas do mundo espiritual que estão aqui. Você nem está prestando atenção, você não está sabendo de nada, e de repente o seu celular toca. O que foi que aconteceu? Ondas eletromagnéticas chegaram aqui pelos ares e identificaram o seu aparelho com aquele código. Ele podia ter tocado no seu. Mas por que não toca no seu e toca no meu? Porque ele identificou, ele entrou em sintonia com aquele código, aquele algoritmo, aquele número, aquela identificação, e ele tocou. Mas eu nem estava percebendo, porém, estava acontecendo um fluir de energia, de ondas eletromagnéticas aqui, com uma missão, com um propósito, de encontrar esse número e tocar esse número aqui. Para ficar mais forte o exemplo. Então, qualquer um de nós, o exemplo fica bom também se você pensar no rádio. Você pega aquele rádio antigo, você vai girando o dial, então você ouve a voz em japonês, você ouve uma voz em italiano, porque as ondas de rádio daquele aparelho, ele consegue capturar ondas de rádio que estão passando aqui em cima, que vieram do Japão, da Europa, da Ásia, da Índia, dos Estados Unidos, e estão aqui agora. O aparelho sintonizou e capturou essas ondas de áudio. Da mesma forma, eu e você no mundo espiritual. Se eu creio, se eu estou sensível, se eu estou me sensibilizando ao Espírito Santo, eu vou começar a sentir algumas coisas, a pensar algumas coisas, eu vou começar a discernir algumas coisas, eu vou começar a ouvir algumas vozes, eu vou começar a ouvir algumas palavras, o Espírito Santo vai começar a me mostrar. Não é porque ele diz assim, hoje eu quero mostrar para a Áurea isso. Não é essa coisa humanizada, não. Essas coisas estão reveladas e elas estão fluindo no mundo espiritual, e alguém que tem o Espírito Santo e começa a se sensibilizar, começa a perceber essas ondas que não são eletromagnéticas, que não são radiofônicas, que não são só energia ou poder no sentido místico, mas que são a palavra fluindo. O que Deus já decretou, o clamor de alguém, o que está acontecendo. Então, quando alguém está orando por alguma coisa, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, alguém está orando por alguma coisa, eu falo assim, vem cá, irmão, Deus está me dizendo para dizer isso a você, isso. Mas eu estava orando por isso. O que aconteceu? Não aconteceu uma mágica? Não aconteceu alguma coisa que Deus lá, falou assim, eu acho que hoje eu vou lá naquele lugar e eu vou pegar o Renato e eu vou usar o Renato, vou fazer, vamos fazer. Não tem essa atitude humanizada, temporal, cronológica. Não é assim que Deus funciona. Tem um poder sobrenatural, eterno. Tem um ser, uma pessoa agindo, mas não é da forma humanizada e limitada que nós conhecemos. Então, essa palavra, ela não está no tempo cronológico, ela está liberada no mundo espiritual, então ela é atemporal. Assim como os nossos clamores, nossas orações, assim como as realidades espirituais, e de repente, por causa do Espírito Santo, não por causa da capacidade nossa, eu começo a estar sensível ao que Deus quer fazer, ao que Deus está fazendo, ao que está acontecendo, aos clamores, às necessidades do altar, do ambiente, das pessoas, e então eu começo a agir em resposta àquilo que espiritualmente eu estou percebendo. Então o primeiro estágio é eu perceber. Eu começo a perceber, eu começo a discernir, pode ser uma cisma, pode ser uma, não sei se isso, talvez seja da minha cabeça, não tem problema, guarde isso. E essa é a primeira fase. A maioria dos erros, segundo o estudo ou ensino do Mike Bickle, a maioria dos erros e dos problemas e da origem de grandes problemas é porque as pessoas têm essas percepções e saem fazendo com essas percepções o que elas acham. Vem cá, Deus está me falando uma coisa aqui, vem cá. E aí eu venho e libero uma palavra e ele... Ou então cria uma confusão, como já aconteceu. Não acho. Coisa de Deus, coisa nenhuma. E aí dá uma briga na igreja, dá um problema. Aí eu lembro que uma vez, um irmão estava me contando, eu fui ministrar numa cidade, numa igreja, e o irmão falou assim, pastor, quando eu cheguei aqui, logo no início do meu ministério, eu fui para uma reunião de oração, e aí levantou uma irmã na igreja e falou, e orou em voz alta, Senhor, tu sabes o que eu estou enfrentando. Eu não sabia de nada, mas a igreja inteira sabia. Tu sabes que eu estou certa. Senhor, o Senhor vai pesar a sua mão sobre ele, e o Senhor vai mostrar a todos que eu estou certa. Senhor, opera. Senhor, em nome nome de Jesus, eu sei que eu estou, Senhor, eu sei que Tu tens preparado para ele, o Senhor vai pesar a mão, o fogo do Senhor virá, e todos verão o Teu poder, Senhor. E aqui um monte de gente falando amém, aleluia, e ele até achou, gente, que irmã é ungida, e aí de a pouco levantou do outro lado o outro e falou assim, Senhor, Tu sabes que não é ela, sou eu que estou certo. E aí ele foi se inteirar daquela confusão toda, e aí ele foi descobrindo que não tinha nada de mover profético, não tinha nada de revelação de Deus, tinha uma briga entre dois, e as pessoas sem caráter estavam manipulando ou simulando alguma coisa espiritual. É possível acontecer, e a maioria dos problemas, segundo o que ensina o Mike Bickle, a maioria dos problemas que acontecem nessa dimensão do mover profético, ou dos moveres proféticos, que levam a dúvidas, que levam a incredulidade, é porque as pessoas percebem algumas coisas e já saem fazendo, já saem falando, já saem proclamando. Se você vai dar uma palavra de correção para alguém, é possível que aquela pessoa se sinta humilhada, ou se sinta oprimida, ou se sinta constrangida, e não, de jeito nenhum, e pronto, aquilo descamba em grandes problemas. Então o Mike Bickle ensina, presta atenção, quando você percebe alguma coisa, ouve uma voz, ouve uma palavra, tem um sentimento, tem alguma impressão, leve-a para a segunda dimensão, que é, depois de perceber, de receber, de discernir, ou de capturar alguma coisa, você vai buscar do Senhor a interpretação. O que que é isso? E eu não estou dizendo interpretação assim, a interpretação desse sonho é isso, isso, isso. A interpretação dessa palavra que Deus está querendo isso, isso, isso, isso. Porque aqui mesmo no projeto nós temos vários casos de pessoas que tiveram alguma percepção e ao invés de levarem aquilo para diante do Senhor, Senhor, agora eu vou passar por um processo do Senhor me fazer interpretar o que, que é isso que eu estou percebendo. Não é o que eu acho. Não é o que eu raciocino diante de tudo que eu também penso e vejo e acho. Não, não. O que, que o Senhor quer? Porque nós vamos descobrir que existe um número imenso de coisas que nós percebemos, que discernimos, mas que nós nunca vamos falar com ninguém, que nós nunca vamos pensar nada, que nós nunca vamos agir nada, só porque foi percebido espiritualmente. Mas nem é para eu, até mesmo sonhos, nem é para eu fazer alguma coisa. De repente é só para orar. Então eu tenho que levar aquilo que eu percebo para a dimensão da interpretação, entendimento amplo do que é isso. O que, que realmente Deus está dizendo, ou me mostrando, ou querendo com isso. E por último, a aplicação disso. Senhor, é para eu ir falar com aquela pessoa? Agora eu já entendi tudo. Agora eu já construí. E muitas coisas não virão naquele momento, vão vir durante o tempo. Alguns anos, às vezes, o Senhor, eu lembro disso. Lá, você vai construindo uma história. Mas começa por um ato de fé, eu quero estar sensível ao Espírito Santo. E aí você pode, inclusive, ele ensina lá, inclusive, falou assim, irmão, tem alguma coisa acontecendo no seu casamento de problema, de enfermidade? Não. Ok. Não, eu só perguntei porque eu quero orar por isso, e de vez em quando eu tenho algum ímpeto de orar por você sobre essa questão. Pronto. É diferente de eu falar assim, Deus está me revelando que tem um problema de enfermidade no seu casamento. Porque aí de repente ele falou assim, não, nada disso. Até parece. Ou então eu falo assim, não, irmão, não tem nada disso. Aí eu saio lá e falo assim, aquele irmão é resistente. É como nós já vimos algumas vezes, Deus está me falando que tem uma pessoa enferma aqui. Assim, assim, assim, assim. E é para vir aqui à frente, porque eu vou orar e você vai ser liberto. E a pessoa não aparece. E não aparece ninguém. E aquele tal profeta ou tal profetisa continua insistindo. Isso já aconteceu inúmeras vezes. E já aconteceu, inclusive, assim, e Deus está me dizendo, se não se manifestar, Deus vai pesar a mão. Se não aparecer, se não levantar a mão, Deus vai pesar a mão. Por quê? A pessoa começa a ficar numa situação difícil. Se eu sou profeta, e eu estou dizendo que tem alguma coisa, e não está aparecendo, e ninguém vem, e eu não vou poder manifestar nada, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus falou que isso, né? Não, não pode ser assim. Eu preciso estar sensível para perceber, e eu preciso levar para essa dimensão. Senhor, o que é que está acontecendo? Você está ouvindo o ensino? Você está se apropriando disso? E agora você vai pôr em prática. Muitas vezes o Senhor vai fazer assim, olha, eu não sei o que que é, mas o Senhor está me falando muito para orar por esse assunto. Às vezes não é isso, mas nós vamos orar por isso. Perfeitamente, irmão. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ou uma simples pergunta. Renato, está indo tudo bem na sua empresa? Não, pastor, não está. É, porque eu estou com um encargo de orar por você na sua vida profissional. Renato, está indo tudo bem na sua empresa? Graças a Deus, pastor, está indo tudo bem. É, então não é nada do que eu estava pensando. Mas o que foi que eu pensei, Senhor? O que foi que eu senti? Renato, eu quero orar com você pela empresa. Senhor, está indo tudo bem na empresa dele, mas veio ao meu coração orar pela empresa, orar pelos negócios. Nós estamos aqui orando por isso. Pronto. Ao invés de eu tomar uma atitude já como profeta, então isso vai acontecer no altar. E você começa a ir testando a voz. Eu achei que esse barulho era do Boeing 737. Eu estava certo que era um Boeing 37, mas aí quando eu fui conferir lá na planilha, não era Boeing 737, era um 262. Oh, gente do céu. Da próxima vez que você ouvir Boeing 262, você vai dizer assim, não, eu já achei que esse era um 737. Não, mas é um 262. Eu começo a identificar. Eu já achei que isso era a voz do Senhor. Eu já sei, achava que isso era uma revelação, mas não. Isso é uma percepção. Isso, na verdade, é um pensamento meu, ou isso é uma palavra de Deus, mas isso ainda vai ser construído. E aí você começa a orar com mais sabedoria, a ministrar com mais sabedoria, e você começa também a identificar, é isso. É isso, filho, pode falar. Pode falar. Eu já tive aqui vários assuntos, vários casos, várias experiências, de eu estar percebendo alguma coisa, e a gente percebe o tempo todo, irmão. Quanto mais você se envolver nesse propósito, mais você vai perceber coisas espirituais. E você vai levar para a oração, você vai levar para o encargo diante do Senhor de oração. E o Senhor vai te dando aquilo. Você... Irmão, Deus mostra. E eu quero repetir, não é que Deus mostra assim, eu vou te revelar uma coisa da Marli, viu? Você pode saber, eu vou te revelar, vou revelar umas coisas. Então, não conta para ninguém, porque isso é muito grave, isso é uma coisa... Não, não existe isso não, irmãos. Deus não está revelando para alguns especiais alguma coisa, para pôr assim o outro amedrontado. De jeito nenhum, você tem percepções espirituais. E eu não estou dizendo que Deus não fala. Porque Deus pode falar assim, eu quero te dizer uma coisa específica sobre a Marli. É isso, isso, isso. E o que é para fazer com isso, Senhor? E vem esse crescimento. Depois vou compartilhar com vocês alguns níveis do mover profético, que chega ao nível de manifestações de sinais e maravilhas. Deus disse isso. E Ele vai mostrar que vai ser isso, porque dia tal, a tal hora, vai chover. Mas isso é muito, não, isso não é muito nada. Isso é o que Deus quer fazer. Porque os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Senhor, eu quero, eu estou sendo nutrido de fome, de desejo, de expectativa, de o Senhor começar a me usar e me levar a níveis mais profundos do mover profético. Aqui na igreja local. Estou me submetendo a qualquer ensino, a qualquer exortação, a qualquer correção, a qualquer alteração. Eu estou me submetendo a tudo, estou me submetendo. O Senhor falou assim, é isso mesmo, o Senhor te usou. Saiba que o Senhor te usou assim, assim, assim. Eu estava num determinado lugar, lá nos Estados Unidos, e o Senhor providenciou, eu não corri atrás, eu não pedi, o Senhor me providenciou um momento que eu me sentei numa sala com duas pessoas desconhecidas, que também não sabiam que estariam comigo. Mas Deus sincronizou um encontro e eu fiquei 50 minutos ouvindo aquelas duas pessoas e eles pediram, por favor, você pode gravar. E eu gravei, falei assim, Deus está me falando isso, isso, isso, isso, isso. Aí o outro falou assim, e Deus está me mostrando assim, assim, assim, assim, assim, assim. E aí daí a pouco voltava nesse primeiro, e o Senhor ainda está me dizendo isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Aí voltava no outro lá, assim, assim, e tem isso, o que o Senhor está dizendo sobre isso, tem isso, isso, isso, isso. 50 minutos, eu tenho gravado, 50 minutos, duas pessoas que nunca me viram na vida falando, o tempo todo, 50 minutos, só coisas que só Deus poderia falar. E eu não estou dizendo de coisas genéricas, não. Eu estou falando de coisas pontuais, revelações. Ah, porque você está pedindo ao Senhor que intervenha e que o Senhor opere em algumas áreas muito difíceis. Ah, isso é genérico. Quem não está pedindo ao Senhor que opere em áreas muito difíceis? Não foi isso, não. O Senhor está me mostrando 4 filhos. E o Senhor está me falando isso, isso, isso, desse, desse e daquele. O Senhor está me mostrando uma igreja. E o Senhor está me falando disso, disso, disso. E o Senhor está mostrando que você pastoreia essa igreja. E ao final, eu fiz questão de não esboçar sentimento algum. Porque eu estava numa posição de conhecer todos os lados desses episódios. Eu falei, Senhor, eu não sei quem são essas pessoas. E eu não quero ser cético, eu não quero ser incrédulo, não quero ser resistente, mas eu sei que muitas pessoas vão julgando algumas coisas que se eu... Ai, isso, meu Deus, pronto, ele já sabe que aquele veio, ele pode ir colocando... E eu não quero dar margem alguma para essas pessoas sentirem alguma reação minha que estimule-as a continuar falando alguma coisa e depois eu vou ter dúvida. Então, Senhor, eu vou ficar aqui ouvindo. E ao final daqueles 50 minutos, eu falei assim, o Senhor falou comigo. Então eu disse àqueles irmãos, irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que Deus usou vocês. Que tudo o que vocês falaram nesses 50 minutos veio de Deus. Aí aqueles irmãos me deram um feedback. Irmão, é muito bom que você fale isso, porque nós não sabemos de nada. Nós não temos expectativa nenhuma. Nós também não temos nenhuma expectativa de dar direcionamentos à sua vida. Nós apenas queremos expor aquilo que o Espírito de Deus está nos permitindo ver, perceber, para que você avalie e tome decisões na sua vida. E realmente é um ministério vivo, real. E tudo o que se vai construir na vida, biblicamente falando, passa pelo ministério profético. E agora preste atenção nisso. Embora muita gente tenha feito do ministério profético uma coisa mística, profetadas, e é um misticismo muitas vezes em cima de revelações verdadeiras, mas mal administradas. Embora isso tenha acontecido, embora seja assim que aconteça, a gente tem muitas dificuldades com isso, Deus quer que cada um de nós entendamos esse versículo que Moisés disse, oxalá todos profetizassem. E eu quero implantar, eu quero repetir aqui uma palavrinha, uma expressão que eu mesmo coloquei para mim, que é facilitadora. Tire a palavra profetizar e coloque a palavra palavrear. Deus quer que todos se movam nessa dimensão do palavrear, palavrear, palavrear. Eu não sou dono dessas palavras, eu preciso ouvir do dono dessas palavras o que é para fazer com elas, e ao fazer com elas o que o dono disse para eu fazer, eu continuo não sendo dono delas. Então, eu semeio e eu não quero saber mais delas. Isso não tem a ver com, ó, eu não sei nada, eu não sei porque que Deus mandou falar, mas eu estou falando, e aí, ó, você se vira com isso. Não, não, não é assim, não. Eu tenho responsabilidades com aquilo que Deus mandou falar. Mas é para fluir, é para fluir. Oxalá todos profetizassem, porque pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Portanto, toda a obra de Deus nessa terra, sem misticismos, vai ser feita baseada na declaração de fé de alguém. Ao invés de palavrear, proclamar, mas está certa a palavra, proclamar, mas eu continuo usando para mim palavrear, porque eu coloco ela muito mais de uma forma técnica, é produzir palavras, então eu posso receber no meu restaurante o Renato aqui, e a Paula, e esse casal aqui, e eu chego para ele, eu falo assim, pois não, o que vocês querem comer? Só os dois falaram. Então eu tenho que trazer uma carne para ela e tenho que trazer uma tilápia para ela. Os dois aqui já sabiam das coisas que estavam assim, então eles ficaram no teatro calados. Porque eles são os personagens que assim, não liberaram a palavra. Mas eles estão doidos para pedir alguma coisa. Se eles não pedirem alguma coisa, eles não vão ser servidos. Então eu vou a esse arquiteto e falo com ele assim, eu quero construir uma casa. Eu quero construir uma casa. E aí o arquiteto vai fazer a pergunta imediata. O que é que você quer construir? Como é essa casa? O que é que você gostaria de ter? O que é que você pensa que essa casa tinha que ter? E eu falo assim, não vou falar nada. Você adivinha? Não, não vai sair projeto. Ou então, eu vou trazer um prato de quiabo com jiló para eles. Se alguém quer construir alguma coisa, precisa expressar. Espírito Santo, eu quero ser usado por ti. Eu não quero vir aqui ao culto e só receber e só ouvir. Eu quero ser instrumento do Senhor. Então, na hora que alguém for lá à frente, eu vou lá ao altar. E eu quero saber a quem o Senhor quer que eu ministre. O que o Senhor quer que eu ministre. Eu não quero chegar lá como, Deus está me falando, Deus está me revelando. Porque Deus me mandou dizer. Não, eu não quero nenhum dos trejeitos, dos clichês, de alguém que acaba atraindo para si a glória, a importância. Não, porque Deus me revelou. Deus está me falando algumas coisas aqui. Deus está me dizendo, Deus está me... Não, Senhor. Será que nós podemos orar por esses assuntos assim? Podemos. Você nem precisa dizer que Deus te revelou. Vamos orar por isso e por isso, por isso. Vamos. Olha, foi de Deus, porque eu vim aqui pedindo ao Senhor sobre isso. Pronto, eu não quero glória para mim, eu não quero dizer para as pessoas, você viu como Deus está me usando? Deus me disse, que Deus me revelou, que Deus me falou. Não, isso já entra no misticismo ou na estrutura religiosa que só traz confusão. Eu vou, é sensível, Espírito Santo. Senhor, a quem o Senhor quer que eu ministre? O que é que o Senhor quer? Senhor, de repente ele nem vai saber que eu sei disso, Senhor, ou que eu estou orando por esse motivo, mas eu estou aqui orando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso. Senhor, eu estou sentindo aqui que essa pessoa talvez tenha algum problema com um pecado ou com um problema financeiro. Senhor, eu nem sei se isso, mas Senhor, se por acaso foi isso, em nome do Senhor Jesus, estou declarando, espírito de dívida, espírito de problema, mentira, mas seja o que for, você vai guerreando. Deixa a pessoa ser liberta. E talvez ela nunca vai saber que Deus usou você profeticamente. E aí nós vamos lá para o texto de Esdras e Neemias. E os anciãos prosperavam na reconstrução do templo, dos muros, da cidade, debaixo da palavra profética. Como é que uma igreja vai prosperar se não for debaixo da palavra profética? Irmãos, como é que eu vou conduzir a igreja como pastor se não for debaixo da palavra profética? E é imediato, irmão, que a nossa mente passe a funcionar. O que você acha assim disso? Aqui, no meu entendimento, eu acho que a gente devia isso. Aí quem sabe a gente faz assim. Olha, dá certo fazendo assim. Mas não é isso que o Senhor quer para a vida da igreja. Então, Samuel foi para diante do Senhor. O povo veio a Samuel e disse assim, nós queremos um rei. Mas não é esse o projeto de Deus, nós queremos um rei. Ó Deus, o povo... Samuel, você vai ungir um rei. Mas Deus, eu sei que não é isso. Não, mas é o que o povo quer, filho. Mas o que é que Deus queria? Deus não queria que o povo tivesse um rei. Um rei como todos os povos. Você sabe o que vocês estão pedindo? Vocês estão pedindo para que as coisas aconteçam do jeito que acontece com qualquer um. Sabe o que eu quero? Eu quero ser o Deus que fala com vocês. Eu quero ser o Deus que dá direcionamentos. E lá no mundo ímpio, no seu trabalho, na escola, esse é talvez o universo mais denso dos nossos relacionamentos entre crente e ímpio. Porque o mundo não aceita. É inadmissível que eu não seja dono de mim. Que eu não... que é isso? É Deus que me deu? Não, eu que trabalhei. Que é isso? Agora eu dependo de Deus? Não dependo de ninguém, não. Eu aqui tenho que decidir. Que Deus? Deus está lá. Não sei se creio. Se creio também é um negócio assim, religioso. Não, irmãos. Isso não pode vir para dentro da igreja. Isso não pode ser a forma de nós lidarmos com Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero governando sobre a minha vida os padrões dessa terra, o meu raciocínio, razão, iluminismo. Eu não quero, Senhor. Eu quero voltar lá atrás, onde Deus falava com as pessoas e as pessoas tinham revelações do Espírito Santo. Eu não quero também entrar num misticismo, num estilo religioso de profetadas, de profeta, de eu sou o profeta, eis que Deus me falou. Não, não quero nada disso não, Senhor. Eu quero uma coisa simples. Engraçado. Você tem aquela dificuldade assim, assim, assim? É, acontece, está acontecendo comigo, eu estou tendo... E que, vamos orar por isso aqui, vamos... Gente, como é que Deus... Porque eu estava pensando nisso, aí de repente você vem e ora por isso. É isso que Deus quer. E pode ser com você, aqui dentro da igreja, pode ser com o meu colega de escola, com seu colega de trabalho. Escuta, vem cá, eu quero dar uma palavra com você. Vem, passa aqui, passa aqui. Por acaso você está enfrentando isso, isso, isso? Como é que você sabe? Não, porque eu estou com tanta vontade de orar por você, nesse sentido. Vamos orar aqui. Caramba, ninguém sabe disso. E ele veio exatamente hoje e pediu para orar por esse motivo. Que, gente, eu até... Já viu o ímpio falando isso? Eu até arrepio. Ai, que coisa. Gente, aí você vai e ora e é uma intervenção profética de Deus. Então, no curso de hoje, eu não estou ensinando sobre ministério profético ainda. Eu não estou tratando de assuntos específicos do ministério profético, nem o texto que vocês têm, nós temos condição de destrinchá-lo aqui, estudando tópico por tópico. É você que vai levar para casa e vai mergulhar nesse texto nessa semana. Senhor, eu quero mergulhar nesse assunto. E eu vou receber, eu vou me apropriar disso e eu vou pôr em prática. Você pode vir a mim, pastor, Deus está falando isso, isso, isso. Não sei se é da minha cabeça. É possível que eu fale com você assim, ó, eu acho que é da sua cabeça. Mas vamos orar. Irmão, Deus não falou nada, Deus não... Não. E você não vai se constranger, assim, ó, eu enganei o nome do motor. Eu não identifiquei a voz certa, o barulho certo. Então, pastor, de novo? Não, eu não vou de novo. É a terceira vez que o pastor fala que não é isso? Não, não tem problema não, irmão. Porque você vai experimentar uma coisa, que eu não estou aqui para descobrir quem é que tem dom profético. Eu estou aqui para que todos nós, oxalá todos nós, profetizemos. Pastor, o senhor está falando comigo muito essa semana sobre isso, isso, isso, isso. Às vezes é para encaixar em alguma coisa, às vezes é só para saber, às vezes é só para compartilhar, às vezes é só para publicar. É isso mesmo, irmão. Isso é de Deus. Por quê? Porque eu sou a pessoa que diz o que é de Deus e o que não é de Deus? De jeito nenhum. É porque se Deus me pôs aqui para conduzir, para liderar, Deus vai dizer tudo o que Ele quer para esse lugar, para o corpo. Então você traz uma parte, ele traz outra parte, ele traz outra parte, e alguém que está nesse lugar de liderar vai dizer, isso é do Senhor, está complementando mais uma coisa, está complementando mais uma coisa, está vindo mais uma coisa, está vindo outra coisa, está vindo, meu Deus do céu. Nós temos uma história clara que Deus pôs no coração do Marcos, é para orar pela posse da terra. Humanamente, de forma racional, a gente vai pensar assim, nós começamos a orar, e o negócio foi para o outro lado. Mas espiritualmente, aí é os processos. Assim, gente, Deus queria que nós começássemos a cutucar o assunto do local por outros propósitos, não que a minha expectativa, e realmente se moveu algo de Deus sobrenatural, encaixou-se todas as coisas, então veio a questão, veio a mudança, veio o novo lugar, veio a reforma e veio um novo tempo. Meu Deus, como é que o Senhor faz as coisas? Por algo que Deus pôs lá na vida daquele irmão, que vai pôr na vida de cada um, vai pôr na vida de cada um. Domingo que vem, nós vamos pôr em prática aqui no altar do Senhor. Nós vamos buscar o ano de 2018. Eu não sei, o Geraldo outro dia falou, ele lembrou, nós precisamos orar e buscar do Senhor uma palavra profética, um tema para 2018, um decreto para 2019. Eu não sei ainda, o ano passado Deus deu a ele, Efésios 4:13, até que todos, né? Mas Deus pode trazer alguma coisa. Eu estou começando a perceber que nós vamos direcionar o ano 2019 a experiências com o Espírito Santo. Nós precisamos que um número cada vez maior de irmãos da igreja tenham experiências reais de relacionamento com o Espírito Santo. Tenham experiências reais e amadurecidas de dons do Espírito Santo. De dons, sabendo que todas as vezes que a gente se levanta assim, o inimigo também se levanta. O prazer dele é que a gente esteja acomodado numa vidinha religiosa assim, ah, vão levando, porque aí fica menos trabalhoso para ele. E se a gente se levanta para moveres de Deus, pode ter certeza, dá trabalho para ele. Ele tem que se levantar, ele tem que espernear. Mas o mesmo Espírito que vai nos dando ferramentas para atuar espiritualmente no corpo de Cristo, vai nos dando também armas de guerra para vencer o maligno. Então eu queria colocar essa semente no seu coração, de você buscar o Senhor nessa semana, de tal forma que Deus te use no altar domingo que vem. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor no altar, eu quero ministrar às pessoas. E olha, eu estou falando do altar num momento específico, mas em qualquer instância, na célula, na reunião de oração aqui, terça-feira, começa a buscar do Senhor, começa a ser, Senhor, eu quero ser um profeta do Senhor, eu quero ter orações, como? Dentro da empresa, Senhor, eu quero, vem cá, por favor, Deus está me falando isso. Se o Senhor, na segunda instância de interpretação e de aplicação, na terceira instância, disser assim, é para você ir lá e dizer a ele isso. Porque muitas vezes o Senhor falou assim, vem cá, eu tenho um presente aqui para você, e você entrega alguma coisa que é só entregar. Ou quem sabe você só vai dar uma palavra, só vai ler um versículo, só vai dar um conselho, só vai abrir uma porta ou fechar uma porta. Mas você vai ter certeza que você está se movendo não numa ideia, mas numa manifestação do Espírito Santo. Eu estou começando a entender o Espírito Santo. Eu estou começando a entender como ele faz. Eu estou começando a... E você vai e age. Nós temos aqui entre nós, irmãos, muito de Deus para ser manifesto. Assim como nós temos aqui muitos irmãos que já trilharam um percurso inquestionável, que é de tempo de aliança. Tempo de aliança é diferente de tempo de frequência. Então nós temos aqui muitos irmãos que têm um tempo de aliança que... Ou você vai se levantar e agir, ou então, como o Senhor falou comigo lá naquele altar, filho, não tem problema, você pode não falar nada com ela, mas o que vai acontecer é que eu vou usar outro, e você vai ficar cada vez mais insensível à minha voz. E daqui a pouco perde a sensibilidade. O que é que Deus quer fazer através de você? O que é que Deus quer mover através de você? O que é que Deus quer realizar através de você no lançamento do mover profético? Qual a ministração que eu vou em algum momento repeti-la aqui, que é Gênesis 1 e Gênesis 2. No Gênesis 1 nós temos o Senhor proclamando a criação de todas as coisas. E há uma discussão teológica muito grande sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque ele começa Gênesis 2 dizendo assim, não havia nada. Como não havia nada? Não tinha falado no Gênesis 1 que e disse Deus haja e houve? Aí fica uma discussão boba, tola, sem entendimento. E o entendimento é a coisa mais simples da vida. Porque Deus funciona assim, Deus funciona pelo poder da palavra. Então Gênesis 1 é Deus dizendo, e disse Deus, haja. E houve. Pronto. Deus gerou. Mas ainda não havia sido formado. Materializado. Então ele começa Gênesis 2 dizendo, não havia nada sobre a terra. E Deus então fez o homem. E Deus, havia apenas uma chuva que caía sobre a terra. E Deus levantou o homem. E Deus disse ao homem, para o homem arar a terra. Então pensa em Mateus. Pensa em Adão. Senhor, o que é arar a terra? Porque eu nasci agora, o senhor está se lembrando, eu nasci agora. Eu nasci agora. Estou até assustado aqui. Onde é que eu estou? Eu nasci agora. E o que é arar, senhor? Filho, pega o arado e ara a terra. Ok, senhor. O senhor me fez inteligente. Onde que está o arado? Me mostra onde está o arado, eu vou fazer o que o senhor quer. Eu falo, filho, você vai revolver a terra. E para que isso? Porque na hora que você começar a arar a terra, a revolver a terra, esse pequeno orvalho que está caindo sobre a terra, vai germinar as sementes. Senhor, quais sementes? Filho, as que eu acabei de proclamar no capítulo 1. E que sementes são essas, Deus? Palavras. E o que vai acontecer se eu revolver a terra, se eu arar a terra? Filho, o que vai acontecer é que vai nascer árvores, ervas. E o que são árvores, Deus? Eu nunca vi árvore na minha vida. Você vai ver, filho. Vai ter um cara lá na frente que vai fazer o mesmo que você. O nome dele vai ser Abraão. Eu vou dizer a ele, filho, sai da tua terra e vai para um lugar. Qual lugar, Deus? Eu vou te mostrar. Isso se chama fé. Então a Bíblia diz que Adão começou a arar a terra, e ao arar a terra, aquilo que Deus havia profetizado começou a nascer, a brotar da terra. Vai ter que ser no céu, irmão. Senhor, então tá bom, o senhor disse que havia o homem foi formado, e a materialização das plantas, das ervas, foi fruto de Adão ter arado a terra e a chuva regar. Como apareceu o urso? Como apareceu a girafa? O senhor pode me contar como foi lá no Éden? O senhor pode me mostrar como foi que o senhor inundou os oceanos de peixes? Isso é real. Pelo poder da sua palavra. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. E tudo que você e eu quisermos ver materializado de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, em qualquer lugar, você deve lançar palavras proféticas. Meu desafio para você é que na próxima aula presencial você tenha alguns testemunhos para trazer de moveres proféticos de Deus. Então mergulha no texto, mergulha nesse texto que eu coloquei, leia várias vezes nessa semana, estude, vá a outros versículos, peça ao Senhor livros, peça ao Senhor para te ensinar sobre o mover profético, e domingo que vem, venha pronto, venha em jejum, venha terça-feira em jejum, venha pronto para orar, não precisa ser por alguém. Senhor, nós estamos orando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu sei que é do Senhor. O Senhor pôs no meu coração orar por isso. Nós estamos proclamando, estamos gerando isso em oração, estamos gerando aquilo em oração, estamos gerando aquilo outro em oração. E começa a ter o prazer apenas de ser instrumento do Espírito Santo. Puxa vida, foi tão maravilhoso essa reunião de oração, foi tão maravilhoso o culto, foi tão maravilhoso terça-feira lá no meu trabalho, porque Deus me deu uma palavra, eu chamei, eu pus em prática e aconteceu. Você já me deu testemunho de Deus te dar uma palavra, uma direção para uma pessoa da empresa e você ir lá e liberar a palavra e ver que Deus starta as coisas. Deus tem isso que Moisés disse, oxalá todos profetizassem. Vamos orar ao Senhor. Editora Novo Caminho, o livro do Mike Bickle, Crescendo no Profético. Podemos. Então pronto, olha, concentra aí no Marcos, quem quiser, o Marcos faz a compra e a gente talvez até tenha um valor mais em conta. E aí a gente recebe os livros e lê. Então quem quiser, dá um nome para ele, ele essa semana providencia a compra e já distribui, você acerta com ele e vai ser extremamente edificante. Só para você ter curiosidade do livro, ele não acreditava em nada de mover profético. Ele era cético. Ele foi para a igreja para pregar contra isso. Ele era incrédulo. E aí, alguém lá no púlpito, num congresso, chamou assim, eu quero chamar o Mike Bickle aqui, que ele vai fazer um tempo aqui de oração e ministração profética. Ele falou assim, não, pera, tem uma coisa errada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não, podem vir, Mike Bickle. Não, gente, eu não tenho nada disso. E ele foi colocado lá em cima para liberar uma palavra profética. E assim Deus começou a confrontá-lo. E tem inúmeras experiências impactantes. Só que ele é pastor de uma igreja local. E ele começou a ter as experiências de todas as questões de moveres proféticos, de palavras proféticas, no contexto da igreja local. Então ele passou a ter soluções de Deus para tudo quanto é tipo de desafio acerca desse misticismo profético, ou das dúvidas, ou da incredulidade. Então edifica demais. E tem uma coisa que eu quero ver se a gente coloca aqui domingo que vem. Eu preciso que alguém me ajude a cuidar disso aqui. Você, Márcio. Desde a Rua dos Pampas, eu pedi o Marcelo, ele sabe disso, da gente ter todo culto, um púlpito e um microfone aqui. Aberto a qualquer pessoa. É claro que nós não vamos dizer isso aqui de púlpito para todo visitante, para toda pessoa. Mas começamos aqui entre vocês. E nós vamos aos poucos instruindo como se faz isso. Porque entre uma música, entre um louvor, ou até mesmo em uma mensagem, alguém pode vir aqui e ler um versículo. Uma proclamação de Deus. Nós não estamos abrindo a oportunidade para alguém vir aqui interromper alguma coisa e querer dar um testemunho, ou querer dar uma palavra, de jeito nenhum. Não, irmão, não, pode sentar. Não. Não é hora disso agora. Pode voltar lá. Mas Deus me falou, não tem problema, agora não é hora disso. Nós vamos passar por isso se for preciso, não tem problema nenhum. Mas nós vamos nos habituar que, se alguém chegou aqui, fica aqui esperando a hora. De repente, no intervalo de uma música, você pode proclamar. Deus usa a Letícia muito assim. Proclamar um versículo que todos vão dizer, encaixou do Espírito Santo esse versículo. É uma proclamação, traz vida para a igreja. Uma intercessão, e nós vamos colocando aqui motivos de intercessão daquela reunião, daquele tempo. Fica aqui, alguém pode vir aqui para orar. Senhor, nós estamos orando hoje pela Índia, Senhor, nós estamos orando hoje por famílias assim, Senhor, nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos. E aí vem e ora, e declara profeticamente, e é usado por Deus profeticamente num tempo aqui. Então, domingo que vem, nós vamos ter isso aqui, só você sabe. E vocês vão começar a praticar isso. Não precisa nem falar. Alguém vai perguntar, por que, como é que sobe lá? Alguém falou assim, como é que eu me qualifico para subir lá? Aí você vai ensinar. E nós vamos nos acostumar com isso. Tem, irmão, não tem nenhum problema em falar assim, irmão, senta lá. Aí você desce e senta, por quê? Porque não deixou, nenhum problema. Pode descer, hoje não vai ter nada disso. Oh, irmão, acabou o tempo, não tem problema nenhum, mas você sabe que é de Deus, ou depois que terminar o culto, ou no próximo culto, Deus vai te dar a oportunidade de você ir, mas nós vamos nos acostumando a ter, aí nós vamos começar a descobrir como é que Deus usa pessoas para isso. Um texto bíblico, uma palavra profética, e você vai aprendendo isso, aqui no texto está escrito isso. Selecione as questões da sua vida. Quais são as áreas? Quais são as coisas que precisam de intervenção de Deus? Seleciona, anota ela. Eu pus isso aqui para você pôr em prática. E não vai ser aqui ao vivo, eu não vou pedir papel escrito. Você vai pôr em prática. Se você colocar em prática, vai ser público o fruto disso no seu crescimento. Agora, Senhor, quais são os versículos que a tua palavra diz acerca desse assunto? Então, Senhor, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer, mas está escrito, o Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. O Senhor, eu estou proclamando que o Senhor há de suprir cada uma das necessidades. Ou então é em cura, ou então é num problema familiar de alguém, você vai começar a exercitar durante a semana, proclamar versículos. E quando você vier aqui, não é só para fazer o que o pastor disse que agora pode fazer. Você virá aqui com um encargo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos ver se na próxima aula a gente vai ter um tempo para o ministério profético ainda, embora a gente vá entrar em outros assuntos, mas eu quero no tempo que a gente vai ter para o ministério profético na próxima aula, que você traga experiências, o que Deus está te ensinando. Deus está me ensinando isso. É possível que a gente diga assim, ó, é assim. Não, isso aqui é nessa questão. Ou então, como Paulo fez hoje. É isso aqui, Paulo. Você entendeu, Paulo? Clareou, Paulo. É isso que é para acontecer entre nós. E não precisa ser aqui, não precisa ser eu. É entre vocês. É na mensagem. Ó, está acontecendo isso. Aí alguém traz luz, traz o ensino. E isso vai gerando edificação para cada um de nós. E vai nos dando ousadia. Agora já não tem essa dúvida mais. Porque onde tem dúvida, o inimigo quer se irandar. Onde não tem dúvida, tem luz. Pronto, eu me fortaleço. Então, todas as vezes que você começar a chorar com alguém, ou eu estou sendo tocado, ou eu estou sendo usado pelo Espírito Santo de compaixão, de amor, e aquele choro, às vezes, cura mais do que uma palavra. E é isso que Deus quer, compaixão, né? Jesus sentia compaixão, e a palavra no grego lá é, as entranhas se reviravam. Dois ou três irmãos que possam orar e selar tudo isso que o Senhor está nos falando hoje. Que precioso que nós estivemos aqui nessa tarde. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos instruiu através do Teu Filho. Que essa palavra seja, Senhor, cada vez mais cravada nos nossos corações, que possamos desejar a Tua presença, Senhor, que queiramos aprender mais com o Senhor, ser sensíveis a ouvir a Tua voz. Deus, tira de nós toda incredulidade, toda falta de fé, tudo aquilo que nos afasta de experimentar, Deus, níveis maiores contigo. Queremos mergulhar mais profundamente, sair da superficialidade e estar contigo, Senhor, mais intimamente. Nos desperta, Senhor, estarmos te buscando e termos um verdadeiro, Senhor, encontro com o Senhor. Deus, todos os dias, não apenas hoje ou essa semana, mas todos os dias estejamos disponíveis, sensíveis a ouvir o que o Senhor tem para falar a nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa. Nós queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser usados também, ser usados, Senhor, para profetizar, para falar aquilo, Senhor, que o Senhor queira que nós falemos, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, que possamos ter sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, para que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. E nós sabemos, Pai, em nosso coração, que existe uma intenção do Senhor, Pai, nessas reuniões aqui. O motivo pelo qual, Pai, nós estamos aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito eterno, Pai, que o Senhor já escreveu para esta igreja, Pai. Um destino para o projeto Adoradores, Pai. Um propósito que o Senhor tem no seu coração e o Senhor está se movendo, Pai, no mundo espiritual, trazendo cada um de nós aqui, Pai, para aprendermos, para nos posicionarmos, para nos realinharmos, Pai, com o Teu propósito, Pai. Queremos nos arrepender enquanto pessoas, enquanto igreja do Senhor, Pai, de errarmos o alvo tantas vezes, Pai. mas queremos nos realinhar com o teu pensamento, com os teus propósitos, pois sabemos que o Senhor tem algo para esta igreja, nesta cidade, Pai. Como tantas vezes nós já ouvimos, Pai, de pessoas profetizando sobre este lugar, Pai. E agora nós começamos a vislumbrar no mundo espiritual que realmente o Senhor está se movendo, Pai, para esse propósito. Ainda não entendemos o que o Senhor vai fazer, mas nós nos dispomos aqui, Pai, a sermos os seus cooperadores, Pai, nos alinhando com o teu pensamento, com o teu agir, Pai, caminhando de acordo com aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor tem um plano eterno, Pai, para esta cidade, para esse estado, para essa nação, e nós estamos incluídos neste plano do Senhor, ó Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer e dizer sim, Senhor, cada um de nós aqui, usa, Pai, a nossa vida, Pai, assim como o Senhor desejar, assim como estiver no seu coração, Pai, que o Senhor nos use com esse propósito, que o Senhor nos levante, Pai, como profetas do Senhor, como proclamadores da Tua palavra neste lugar, ó Pai, neste bairro, nesta cidade, Pai. Nós queremos sim, Pai, estarmos cooperando com essa obra do Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. No dia 10, segunda-feira, no culto de consagração do Marcos, ao presbitério, o Azaf vai estar presente, o John vai estar presente. Eu quero que você vá gerando esse culto, aquela noite, para que nós tenhamos um derramar do Espírito Santo, que nos jogue pelo chão, que faça aquilo que a gente nem imagina nesse lugar, um enchimento do Espírito Santo, como nós nunca experimentamos aqui. Você vai gerando e profetizando isso, né? Como o Geraldo pôs aqui o texto, mas recebereis sobre vós o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vai separando os versículos que proclamam o derramado do Espírito Santo, dia 10 de dezembro, aqui entre nós. Nós vamos fechar esse ano com chave de ouro, e nós vamos entrar em 2019, para moveres do Espírito Santo, para dons de cura, dons de sinais e maravilhas, coisas genuínas, autênticas e irrefutáveis, coisas que geram maturidade, crescimento, baseados em caráter e desenvolvendo caráter, baseados em personalidade cheia do Espírito Santo e desenvolvendo personalidade cheia do Espírito Santo, baseado na palavra e no propósito eterno de Deus para a vida da igreja nessa terra, que é salvação de vidas, exortação, edificação, consolação, que são os propósitos bíblicos para a palavra profética. E assim o Senhor vai edificando a igreja dele aqui. Você tenha uma semana de vitória, de bênção, que você tenha um trabalho, seja na escola, seja em qualquer instância, muito fluir de Deus, e que você possa estar na célula, possa estar terça na oração, e que nós tenhamos uma semana de crescimento em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz e segurança, em nome de Jesus.